¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Então, tudo preparado para mais um fim de semana em grande? Claro, está sempre na companhia da Rádio Interweb e do Friday Night, que hoje começou apenas à uma da manhã, devido a alguns problemas técnicos que andaram por aqui, mas já estão resolvidos e, portanto, estamos todos a postos para mais duas horas de grandes músicas. Ora, duas horas que hoje se vão dedicar apenas aos anos 90, essa mítica década que nos fez dançar sem parar e mesmo quando já não havia mais forças, elas ressurgiam tipo Fênix e nós voltámos a dançar até a hora que fosse preciso. Hoje é até às 3 da manhã. Ora, pois muito bem, e vamos dedicar então estes 120 minutos do nosso programa à década de 90. Vamos começar com músicas que arrebentaram aí nos anos 90. Por exemplo, deixa-me cá ver assim, por exemplo, Tatiana com Santa Maria, ou Dewey com o tema Under the Same Sun. Mas aquela grande música, aquela que toda a gente ouvia, dançava e não parava por muito cansaço que houvesse, era esta de Robert Miles, One and One. É assim, ouvintes, que vamos iniciar mais um Friday Night, bem-vindos! A energia começa agora, vamos lá, contagem! 5, 4, 3, 2, 1. of violence. Why?

Acústica na Antena Web. estou de volta. Pois é. Aposto que a temperatura subiu uns grauzinhos aí com tanto calor e tanta dança. Mas preparem-se porque vai subir muito mais. Nós queremos que o vosso fim de semana comece em grande. E onde é que ele pode começar em grande? Precisamente na companhia da Rádio Interweb e do Friday Night. Ora, grandes músicas por vir já de seguida, porque conversa não é preciso. Vamos já ficar, por exemplo, com os Capella Move Your Body. Vamos também ficar com Music You Higher, música dos Sei. Mas para iniciar, só mesmo No Matter What To Do, esta grande música dos Traffic Light. Preparem-se porque por meio vão ter assim uma surpresa. Aliás, até vão ter duas daquelas musiquinhas que bombaram aí bem em 97, 98, que punham toda a gente a dançar e era um estrondo. Quais essas? Eu não vos digo. Vocês vão descobrir daqui a pouco em mais uma sequência de 5 músicas. Friday Night.

esperanza. Es muy importante mirar para adelante, para adelante. muito bem, já estou a ver que os termómetros subiram mais um bocadinho nas temperaturas. Isso é bom sinal, é sinal que a dança continua, é sinal que a festa continua. E ainda bem, porque esse é mesmo o meu objetivo, é dar-te grandes músicas e pôr-te a dançar um bocadinho para começares em grande o teu fim de semana. A disposição é outra, não é? Quando se começa com estas músicas, com estas recordações. E bom, para não fazer perder muito tempo, vamos já com mais 5 musiquinhas para continuarem a festa desse lado, onde quer que estejam. Só precisamos estar sintonizados com a Antena Web e o resto deixem connosco, que nós fazemos a festa e fazemos também a vossa festa. Ouvintes, fazemos para que isso seja possível. Mas bem, vamos ter agora aqui nesta sequência mais 5 musiquinhas. Por exemplo, Open Your Eyes, Sierra com Nothing Gonna Change My Love For You. E para começar vamos ter os Voices 2. Mais uma musiquinha, sabem, retirada de onde? De um vinil. Que delícia. São musiquinhas mesmo dos anos 90, retiradas dos discos de vinil e tudo, hein? Vamos lá à dança então. Mais 5 musiquinhas sem conversa pelo meio. Venham elas! A próxima música é brutal. Não podes perder. Here we go! Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world will change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. A festa continua! Estamos de volta, pois é, já a caminhar para o final de mais um Friday Night. É verdade, com muita pena, mas o tempo vai-se esgotando. Os 120 minutos vão-se passando, mas a boa música, enquanto esse tempo não se esgota, não vai acabar. Vamos ter, por exemplo, Samira. Não, não é Shakira, é Samira, com o tema When I Look Into Your Eyes. Vamos ter, por exemplo, os Priority. Vamos ter, portanto, também, por exemplo, assim, sabe mesmo, para aguçar o apetite, os Prodigy com No Good Start The Dance. Mas para iniciar mais uma sequência, são mesmo os Plastic Angels com o tema Glory of Love. Estão preparados para mais uma contagem? Então vamos lá, começar de 5 até 1 e depois é bombar durante mais uns tantos minutos, sempre sem conversa pelo meio, sem nada, só grandes músicas. 5, 4, 3, 2, 1. say the choice is on young guy, the MC. Use your mouth, blow brain, get empty. I'm on the run, the guys will need to come. C-A-R-M-A, switch it on. So, on the way to make it, go naked while we try to shake it. Hop on, funky guy, get a hop on this. It's on the bass, sends out those rockin' rays to make some love about you. So, whip back on the loose and take this. No sense to try and do a bad miss. The party's on inside the bedroom. Move, they call us nasty. We stand above, and that's what it is, the glory of love. over. What I tell you ain't no lie. He want the mic to make you dance, have fun. Now here's the chance. Things like this can only get better. There ain't nothing I'd do rather. Hey, you, you want my tribe? Hey, you,

so. Some say bad, even I guess so. Sit up on a rhythm and I give them what I gotta give. Choose the way I live, so don't forgive my action. I give you a fraction, breaking everything that I bring right down to the facts. And so boom, I'ma get you soon. Pick it up here, jet to the moon. Chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, o tempo está a esgotar-se. Já só tenho tempo mesmo para mais 5 músicas. Eu vou embora, mas eu volto a próxima semana. E só vos quero pedir uma coisa: por favor, sejam felizes. Aproveitem a vida ao máximo. Ao som, por exemplo, de Unlimited Nation, o tema Move Your Body. Ao som de Tell Me Your Secret, de Nina. Ao som de Give Me Gotta Give Me, de Ricky. Ao som de Corona com Rhythm of the Night. E ao som dos Santa Maria com Tudo Para Te Amar. São, por exemplo, 5 ótimas maneiras de aproveitar a vida ao máximo. Bom fim de semana. Contem comigo daqui a uma semaninha para mais um Friday Night. Esperemos que sim. Vistos. Fiquem bem, boa noite, bom fim de semana e até a próxima sexta, até o próximo Friday Night. Here we go. Real eyes, real face, all things.

próxima música é brutal. Não podes perder. My life.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos. We'll be right back.